4-7 sem livre pouso na 10, o vento é calmo, reporte correção. Eu informo que a pista encontra se molhada. Capo 206. Afirmativo, tem livre pouso, pista molhada, o vento é calmo. É 143. Fala, muito boa noite, eu vou no 856. Tem que dar uma autorização, repita. Vou no 856, eu tenho aqui o 250 aprovado para Recife. Recife, aceita? Aceita, é 250, né? Chegou no 856, autorizado Recife, nível 250, pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Cuca, transição Caju. O transponder é 5066, o controle opera em 120.8, cotejo. 250 autorizada, 358, vamos circular a pista 10, curva da esquerda, Cuca, Caju, 5066 transponder, e o controle saída 1208, voo no 8, tá bem? Correto, quando for o impulsivo de acionamento no 02. Reportar a posição. Salvador, boa tarde, 5415, pode chegar a prova. 5415, muito boa tarde, manda bom se pare aguarde. Pode aguardar. No 43, no solo aos 31, me livra direito, 121 no decimal 9. 1219, repórter, horário 99, calma, sorte, 6143. Muito obrigada. ...4065, tem livre decolagem da 10, o vento é calmo. Gente, iniciando 4065. Aguarde. Aguarde. Salvador, Sinai, 143. 6143, prossegui em vias do Liés, até a posição 09. Liés, 09, 143. O 4206. Com 104, 350, Fernando Matel. Obrigada, prosseguir via Índia e Alfa, no posto espera Simaria Torre, no 8, decimal 6, estado no 0, 1, 2, bom voo. Via Índia e Alfa, ponto de espera 186, obrigado, bom trabalho, por favor. São 3567, apenas para informação, nós temos o rebanho da Avianca, que vai ingressar para o 09, após, coordenem com a equipe. Tem livre possibilidade de acionamento no 10, me chamando para o táxi. Tem, é boa, agora para o táxi, autorizado para o táxi de acionamento, o táxi é 50. Do 4065, decolou agora aos 33, 120, decimal 8, foi mais do controle. 1208 vai chamar. Boa noite, 4065. Boa. Meio 2, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Informa que está molhado. Ok, livre pouso, gol no meio 2. Cinco quatro no 5, após o tráfego na final, a linha mantém a pista 10. Após o tráfego, a linha mantém 5-4-5. Gol no meio no 2, no solo aos 3-6. Livre à direita no 2-1, decimal 9. 2-1-9 à direita, gol 1-6-1-2. Oi, Salvador, 1-6-0-1 da gol. Gol no 6-0-1, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado e travado. Marcador externo, 6-0-1. Salvador, boa, gol 1 no 2, retorno 5. 1 no 5, o vento é calmo, tem livre decolagem da 1 no 0. Retorno, precipita 4 no 5. Pronto no ponto de espera, 2 Salvador, é o 4206. 4206, ciente, mantém o ponto de espera e aguarde. Visual com o tráfego na final? Sim, mantendo. Após o pouso do tráfego da Gol, está autorizado a alinhar e manter a pista 10, azul 4206. Para a aeronave da Gol, ali mantém na 10, 4206. 54 no 5 da trip, decolou agora aos 38, chama o controle em 120, decimal 8. 08, obrigado. Diana baixou e checou 601 da Gol. Gol no 601, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Livre pouso, 601. Diego Salvador, boa noite, objeto 6120, posição 7, informação Bravo, copia, Daniel. 6720, preparei a saída da Euleda Bridge e aguarde cópia. Guardando a Euleda Bridge, 6720. Vai prosseguir via Juliette para o 08, agilizando por gentileza. Juliette para o 08, agilizando, ou 92. Web 76720 para o Galeão, nós temos aprovado 360, copia? Copia. Autorizado, 360 para o Galeão, via Pêndulo 10, após seguir a rota do plano, decola 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle Salvador opera em 119, confirmando 120, decimal 8, aciona 51104, contexto. Galeão autorizado, Pêndulo 10, no 360, da Euleda Bridge a saída, decolando a 10, curvando a direita, 1208 ao controle, 5104 ao transponder, objeto 6720. Correto, quando o senhor para o feedback acionamento no 07? Confirma para o acionamento? Confirma para o acionamento? É, quando o pronto e pronto, no portão 07. Ah, gente, chamará pronto, 6720. Paulo Salvador, está 3560, pronto, táxi POB 100, 4 horas e 30, alternam os confins. Sim, nós temos o bug da Gol ingressando no 8, após o mesmo, você irá seguir com segurança via Pátio Índia e Alfa, e no ponto de espera chamar a torre 186, ajustado no 012. Sim, após o bug da Gol na posição 8, segue via Pátio 1, Alfa, e no ponto de espera 186, da 10, 1012, está 3568. Afirmativo, via Índia. Via Índia, sente. Solo do Salvador, eu vou 601, livrando na porta. Livrou, prossegue Alfa, reportando seus Juliette. Alfa, reporta. Salvador, 3294, está no localizador. 394, continue a aproximação, aguardando para o celular. Aguardando, boa noite. Decolou aos 4-2, correção, 120, decimal 8. 120, tenha uma boa tarde. Boa. Travado, 3894, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, informe que está molhado. Vento é calmo, está 3894. 1601 irá dar passagem ao Airbus da TAM após eu prosseguir via Juliette para o 04. Ok. Após o Airbus, então está livre 04. Salvador, muito boa noite. Altan 3567, próximo do ponto de parada 1-0, pronto. 3567, Lima Temps, prepara para decolagem imediata, se autorizar. Lima Temps, 1-0, Altan 3894, no solo agora aos 45, livre à direita, 121 no decimal 9. 121, valeu, livre à direita, 3894. Canagem. Tem 567, tem livre decolagem da 10 do Venta Calmo. Livre decolagem, pista no zero, tá? 3567. De Alfa, reportar antes da Juliette. Grato, Alfa, antes da Juliette. 3694. T567, decolou agora aos 47. Chama o controle em 120 decimal 8. 08-3567, boa. T73, tem livre pouso na 10, o vento é calmo. Pouso na 10, baixou e travou. Olá, muito boa noite, vou no 85602, espero que não é. Autorizado, sobre táxi. É, pode estar ataque, noite, é. São 3894, aguarda no seu Juliette, nós estamos o seu gate ocupado que está desocupado no momento, ok? Posição prevista é 02, o gol do 02 está iniciando o pushback. Ok, levando. Fala, Minicore. Abraço. Uno 273, no solo agora aos 48. Livre à direita, uno 21, decimal 9. 19, obrigado. Salvador, Gol 1273, levanta na sua escuta. 1273, boa noite, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, no 273. Papá Romeu Lima, informe o quadro que encontra-se. Informe intenções do voo local. E aguarde para copiar. Paulo Salvador, tá 3897, formação Bravo. No 3297, eu guardo copa número 2 para copiar Guarulhos. Vai prosseguir pela Pêsulo 44, vai para a saída da Euleda Eutes. Da Euleda Eutes. Táxi 856, 3 horas e 10, Salvador alterna, 167 a bordo. Via Inveia Alfa, onde espera ser uma torre no 86, estado no 012, bom voo. Inveia Alfa, 186, 012, 856, bom voo. Bora. O TAN 3894 vai prosseguir então via Juliette para o 02. Estou no 273, aí segui o Airbus da TAM, via Juliette para o 03. Para o 03, obrigado, bom, no 273. O papá Romeu Lima, voo local, pronto para copiar? Autorizado, voo local, sobrevoo na CIA e após em Aratu, a 500 pés. Decola do 117, comprou a norte, o controle opera em 1208, aciona 0140 no transponder, Cotese. Torre, muito boa noite, eu vou no 856, estamos no ponto de Nardão no Centro. Vou no 856, linda, 10, vai ter calma. Tá vindo, decola 10, vai ter calma, 856. Alô, Webjet 6720, posição 7, puxa acionamento. Alô, 6720, 07, autorizado, Tomitaca. Morada, 0. São 3897 Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado, 340 Guarulhos via Pêsulo 44, decola 1-0 com curva direita, saída da Euleda Eutes, o controle opera em 1-9, confirmando 1-2-0-8, frequência do controle, e aciona 5-1-1-0, contexto. 340 autorizado, Guarulhos, decola 1-0, curva direita da Euleda, pois direto Eudes, apendulo 44, 1208, controle 5190, transponder, tá 3897. Correto, então, quando eu for o seu pushback acionamento, confirma o gate? Tá na remota pátio 3. Copiado, no pátio 3. Estão Zulu, muito boa noite, continue a aproximação, reporta marcador externo, baixar a travada. Baixar a travada, Zulu. Marcador bastante travado, já estamos do Lula. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, aeronave já iniciou rolagem. Decolou agora aos 5-5. Chama o controle em 120, decimal 8. Boa noite, 208, 156. Gillette Tango Zulu, tô no visual, livre pouso na 10, o vento é calmo, fala que está molhado. Positivo. O vento agora está calmo? Afirmativo, 21 no 5 para Fortaleza. Copiado, vai prosseguir então via pátio em J Alfa e no ponto de espera Samara Torre 186, ajustado no 012, bom voo. Pátio J Alfa, mano pronto, 118.6, Webjet 6720, obrigado senhorita, um bom trabalho. Santos Blue vai prosseguir para o passe 3. Atenção, prossegue Alfa, Kilo, passe 3.